dia, um bezerro começou a andar por uma mata muito densa. E ele se virava para a direita, para a esquerda, ia andando. E por ser um animal irracional, desviava de qualquer obstáculo, virava para qualquer direção. E foi construindo no meio daquela mata uma trilha tortuosa, cheia de curvas. O bezerro ia subindo e descendo o morro, dando muitas e muitas voltas, até que ele conseguiu atravessar aquela mata fechada. Aí, lá atrás, um carneiro viu aquela trilha no meio da mata e começou a andar por ela também. Mas aquele carneiro era líder de um rebanho, e as ovelhas em seguida foram seguindo o carneiro por aquela mesma trilha tortuosa. O caminho começou a ficar batido. Aí um caipira que morava e passava ali viu a trilha e resolveu entrar por ela. E aquele homem começou a usar aquela trilha e foi praguejando: "Ô caminho ruim, vira para a direita, vira para a esquerda, ô caminho tortuoso!" E ele foi reclamando e andando e dando voltas e desviando-se de obstáculos e ia reclamando, praguejando, e com razão, porque o caminho realmente era muito mal traçado. Mas ele não fez nada para mudar aquele caminho. E então, outros homens vieram e seguiram também por aquela trilha tortuosa. Reclamavam muito, mas não fizeram nada para corrigir aquela situação. Aquela pequena trilha acabou virando uma estradinha. E homens passavam por ali conduzindo o seu gado, o seu rebanho, e o caminho foi ficando cada vez mais largo, até que carroças começaram a passar por ali, e charretes, e todos reclamavam muito. Que caminho besta, que caminho difícil, tortuoso! Demoravam mais de 4 horas para fazer um percurso de apenas 15 minutos, se não tivesse sido feito por um bezerro. As pessoas reclamavam, e o tempo foi passando e ninguém mudava aquilo, e a estradinha acabou se tornando uma grande avenida. E aquela avenida acabou conduzindo a uma grande cidade que cresceu em volta daquela avenida toda tortuosa. E milhares de pessoas passavam por aquele caminho todos os dias, muitos de carros, caminhões, bicicletas, a pé, e reclamavam que aquele caminho era irracional. Quem foi a besta que fez esse caminho? Mas ninguém fazia nada para mudar. Todos continuavam como cegos, seguindo o caminho que tinha sido feito por um animal irracional. Você sabe, há coisas nesta vida, há caminhos nesta vida que parecem direitos, mas a Bíblia diz que o fim deles são os caminhos da morte, caminhos tortuosos que as pessoas vão seguindo sem parar para pensar: peraí, por que eu estou nesse caminho tortuoso? Por que eu estou seguindo este caminho? Ah, porque o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, o meu bisavô fazia assim, o meu tataravô fazia assim, e continuam todos no mesmo cansativo caminho e ninguém faz nada para mudar. Por favor, não leve como crítica, mas vou te dar alguns exemplos de caminhos tortuosos, compridos, e o que é pior, não levam a nada. Veja você, muitas e muitas pessoas, seja instintivamente ou porque foram ensinadas, ou porque aprenderam assim, ou porque acham que é assim, acreditam em reencarnação. Aí a pessoa pensa: vou morrer e reencarnar. e quero ver se eu reencarno melhor. Vou morrer depois e reencarnar de novo. E ela fica sempre nessa esperança, nesse caminho difícil, complicado, tortuoso. E a gente acaba chegando à conclusão que é um caminho irracional, porque na Índia eles acreditam que o auge da evolução é se tornar uma vaca. Por isso que eles acham que a vaca é um animal sagrado. Imagina um ser humano reencarnar até virar um quadrúpede, um bezerro. Pois é, é um caminho irracional e muita gente continua seguindo por ele. Caminho comprido, tortuoso. Quantas vezes você vai ter que reencarnar para depois no final virar um bezerro, um quadrúpede? Ou uma mosca? Ou virar um nada? O budismo acredita que o auge desta caminhada é se tornar nada. Reencarnar, até que não seja mais necessário reencarnar e, enfim, desaparecer. É um caminho irracional. Não leve a mal, mas alguém aqui na Terra acha que precisa de um homem, com defeitos e falhas, e muitas vezes falhas gravíssimas, para chegar ali e pedir: por favor, me absolva dos meus pecados, esperando que um homem falho e pecador o absolva. Mas se o pecado for muito complicado, então o padre vai falar com o bispo, e o bispo vai falar com o arcebispo, e o arcebispo vai falar com o cardeal, e se o caso for muito complicado, como aquele nos Estados Unidos, tem que ser o Papa para resolver. Se condena ou absolve, e o Papa tem que falar com Pedro, e Pedro tem que falar com os padroeiros, e os padroeiros vão chegar na Maria para ver se a Maria chega em Jesus. Muito complicado, muito tortuoso. E por que que você está acreditando neste caminho? Ah, porque era assim com meu tataravô, era assim com meu tetravô, era assim com meu pentavô. E você vem há gerações seguindo essa trilha que alguém traçou, mas que não é o caminho mais inteligente nem verdadeiro. Jesus Cristo, estando aqui na Terra, disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um caminho rápido, um caminho curto, um caminho direto, um caminho sem intermediários, e já foi traçado por Jesus. Ele é aquele que experimentou o caminho da morte e experimentou o caminho da ressurreição. Jesus Cristo é a vida, e Deus o Pai quer que você se salve. Deus quer que você entre pelo caminho direito. A primeira carta de Paulo, o apóstolo, a Timóteo, um filho na fé, no capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Há um só caminho. Ele já traçou o caminho reto para o Pai. Existe um só mediador, não existe medianeira, não existe outro mediador, não existe outro sistema, é só Jesus. Jesus Cristo é o caminho que conduz ao Pai. E o mais interessante é que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse: e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como se o Pai fosse outra pessoa. Ele disse: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que caminho reto. Ele não vai te mostrar outra direção. Você encontrando Jesus, você encontra o Pai. Foi por isso que ele disse a Filipe: Filipe, como você me pede para te mostrar o Pai? Eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes visto? Jesus é o caminho reto, rápido e preciso. Se você quer chegar a Deus, tem que ser através de Jesus. Você pode continuar andando no caminho tortuoso, se cansando, praguejando, lamentando. Mas se você quer o caminho é Jesus. E quando você diz, Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então, na mesma hora, você está recebendo o Pai e o Pai te recebe ali na glória.